ficar sem a chuva assim. Sou eu sem ti, filho sem pai, barco sem cais, bússola faltando norte assim. Sou eu sem ti, Espírito Santo, me enche de ti. Espírito Santo, reacende o fogo. Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Espírito.